Esse é o conector meio desligado. Eu tô falando baixinho porque já é de madrugada. E eu preciso publicar isso logo pra não ficar muito antigo. Nesse programa vocês vão ouvir algumas entrevistas que eu fiz no Fórum da Cultura Digital em São Paulo em novembro de 2010. São fragmentos das conversas. Eu queria que você explicasse, assim, de forma mais ou menos resumida, qual foi essa ação que você apresentou aqui hoje pra galera que não tava aqui entender um pouco do que foi que vocês fizeram. Pronto. Foi uma intervenção urbana que rolou lá em Recife durante o Spa das Artes e o Territórios Recombinantes, organizado pelo Instituto Sérgio Mota. E o lance foi, como eu disse, intervenção urbana que acontecia no Lan House, onde a gente alugou algumas das máquinas da Lan House. E enquanto ela estava lá funcionando, a gente meio que montou uma exposição, né? Entre aspas, assim, porque não é propriamente a exposição, e sim a intervenção, que é o trabalho. E o nome era Exposição Internacional de Tecnologia e Arte, porra. Aí, eita porra. E aí o lance era justamente isso. Antes do evento, uma semana antes, a gente abriu uma chamada de trabalho relâmpago em listas de todo o país, de gente que trabalha na área, que programa, que faz seus experimentos loucos, assim. E pronto, a gente, no dia do evento, trouxe os trabalhos, colocou na máquina. Então, quando o povo chegou, que foi o meio-dia, o horário que a Lan House no centro da cidade bombava, chegou e tava aquela loucura, cheio de trabalho, pessoas visitando, e chamou uns caras também, levou uns robozinhos para ficar andando no meio da Lan House, e foi, bem, basicamente isso. O caos foi esse. Como que funcionava exatamente? Por exemplo, eu chegava lá, que eu ia no meu horário de almoço e queria, não tem computador, eu queria usar o Orkut. Aí o computador, ele tava lá exibindo os trabalhos das pessoas? É, assim, eram 11 computadores, uma house pequena, como eu disse, é no centro da cidade, do lado de um beco famoso lá, chamado Beco da Fome, que é bem, assim, centrão, né? Aquela mistura, você sai da Lan House, é a galera tomando uma e tal. E a Lan House estava funcionando normalmente, a galera chegava para alugar os computadores para usar, mas com a diferença que algumas dessas máquinas, elas estavam com esse trabalho, com microfone, com fio, piezo, sensores de luz espalhado, gerando noise. Umas instalações lá dentro, mas tudo prezando por isso, por coisas de baixo custo. No, eu nem falei, ia falar do Marginalia, que tem lançou Interactivos agora esse ano, cujo lema era baixa tecnologia de ponta. Verdade. Então era o trabalho, eu achei esse termo perfeito, porque é justamente isso. Para o trabalho que prezava por isso, de gente fazer muito com pouca coisa, com nossa realidade nacional, com as máquinas que a gente encontra na Lan House, ou na sua casa, na minha casa. Bem, é isso. E isso foi uma iniciativa, você faz parte de um grupo de arte, um coletivo, foi isso? Isso foi um trabalho, como eu disse, é um trabalho de intervenção urbana, mas assim, no caso desse evento, entrou numa, era uma residência artística. Então esse projeto foi meio que desenvolvido durante, mas na verdade, a gente saiu bebendo de várias fontes, né? Tem uma galera lá fora que tem um modelo, um speed shows, a galera do Free Art and Technology, que tem esse lance da Lan House para usar como plataforma de net art, eles alugam todas as máquinas, e tem foram Marginalia também. Então, na verdade, foi uma rede, uma coisa que já existia, que só peguei e formatei dessa forma, coloquei dessa forma, com essa abordagem, com essa pegada. Em Recife tem uma movimentação aqui, todo mundo comenta mais a cena artística, mas fica um pouco focado muito na música. Saindo disso agora para experimentação eletrônica, digital, tinha o pessoal do Recombo, né? Sim, do Recombo, uma música que tá até aqui. E agora, à noite, ele vai falar, inclusive, exato, né? Exato, com o Vicente Moon. Você vê que tem uma movimentação agora, assim, de artistas novos que estão trabalhando nessa questão? Sim, tanto a questão do Recombo, que já acabou, mas foi um precursor, de certa forma, do que está acontecendo agora no Recife. Lá, na verdade, tem um grande polo de tecnologia, né? De games, dessas coisas, de computação. César? O César faz parte dela, desse polo tecnológico, uma série de empresas. E a academia lá nessa área também é muito forte. Então acabou que muita gente saiu dessa formação da computação, inspirado, como o Jardins, que está aí dentro, o Ricardo Brasileiro, que está aqui também, Felipe Calegari, que é outro cara que está participando aqui, que é uma galera que está metendo a mão na massa. com esse tipo de coisa lá. Então é um cenário legal, assim, a galera tá produzindo. É, tanto agora quanto, assim, pegando o gancho da história, né, do Recôncavo, se falou do Mídia Sana também, Gabriel Furtado. É. E, bem, tá uma cena legal, cara. Muita gente produzindo os trabalhos. O resultado tá aí, né? A galera tá toda aqui participando e conversando, trocando ideia. Então, acho que isso é sinal de que a coisa tá rodando, tá? Quebra um pouco aquela questão do eixo do Sudeste, né? Que as pessoas acham que fica muito focado aqui. Eu percebo que recentemente tem fragmentado muito mais isso. É, isso é legal. Até porque tem tudo a ver, né, velho? Internet hoje em dia, a gente. É, ainda mais no caso da arte eletrônica, a gente está lá trabalhando com computação, com internet, com tudo aquilo. Então, é, a coisa, assim, é interessante que ela rompe essas fronteiras e permite que coisas que acontecem no, fora do eixo Rio-São Paulo, aqui Sudeste, acabem acontecendo e tomando, ganhando visibilidade também. E isso é bacana, né? E aqui, vocês têm contato com outros artistas sul-americanos? Porque uma questão forte agora que eu tenho reparado, é que o Mercosul, por exemplo, ele, além de falhar economicamente, artisticamente, culturalmente, é uma coisa muito fraca. A gente não sabe o que acontece aqui mesmo, no continente. Nesse nicho, diria, mais específico, da experimentação digital, tem algum contato ou também é super difícil? É difícil, até porque quem banca isso tudo, né? Fica sempre aquela questão. Mas tem uma galera aqui que tá se mobilizando nesse sentido, principalmente um cara, não sei se ele vai estar aqui, que é o Panetone, lá do Rio Grande do Sul. Figuraça, porra. Figura gente fina, cara muito legal. E ele é muito articulado, nível. Ele tá participando, eu acho que se ele não vem pra cá, é justamente por conta de um evento chamado Sudamérica Experimental. Tá tendo no Chile? Exato. Foi uma galera do BH, Vanessa. A Vanessa, eu não sei se foi o Manuel também, que foi em São Paulo do Crime. Sim, eu não sei. Mas, tem essa certa integração. E, assim, conheço algumas pessoas, né? A gente conhece alguma galera. Nesses eventos, geralmente, a nível, quando a galera vem pra cá de alguma forma, não é que a gente banca, mas algum evento trouxe, então a gente acaba, de certa forma, conversando. Inclusive com um cara muito legal, que a gente tá mais articulado. Lá em Recife, pelo menos, é um cara, um argentino, porra, gente finíssima, que é o George Crowell, que é um cara massa, véio, que deu oficina com a gente, tanto em São Paulo quanto no Rio, agora, recentemente, no File. E, pô, a gente já tá conversando e tentando articular alguma coisa aí pra justamente, nesse sentido, de integrar, que a gente nota isso, velho. Por exemplo, o Jorge tem um trabalho fuderoso, muito bom, tipo, coisa, porra, muito, muito legal. E a gente aqui, vizinho, mas não tá sabendo, tá ligado? Então, e ele também já falou, a gente já conheceu outra galera lá da Argentina, também através dele, e vê trabalhos, porra, fuderoso, velho. Então, e onde é que tá, né? A gente tem muito mais a ganhar se essas trocas, a colaboração começar a acontecer, né? Mas é fraca, velho, é fraca, fraca ainda. Porque a gente... Poderia ser. O potencial daquilo é enorme, mas não está sendo explorado, né? E para quem ainda não tem muito contato com essa cena, tem algum site, por exemplo, que você puder indicar para as pessoas acessarem e começarem a se inteirar um pouco? Sim, velho. Tudo, assim, trabalho de quem geralmente trabalha com esse tipo de coisa, já é ligado, é quase Matrix, né? O cara fica com o plug, então tudo gira em torno da internet, então o site da galera... Tem um blog pessoal, não é Vendendo Peixe, mas a gente tem um projeto que é criar metodologia de ensino desse tipo de tecnologia para pessoas, geralmente artistas, mas que não têm conhecimento técnico, que, por exemplo, mostrar que desmistificar a tecnologia de uma linguagem bem fácil, didática, que talvez possa ser um caminho, assim, um bom caminho para começar, que é o laboca.wordpress.com. O nome do projeto é Laboca, Laboratório de Computação e Arte. Ou mesmo? O nome do projeto é Laboca, Laboratório de Computação e Arte. Então, o endereço é olaboca.wordpress.com. E tem o artesanato de bolsos também, que é do Guilherme, que estava até aqui agora. Eu acho que o endereço é o artesanato.devolts.org, se não me engano. Que é o de uma galera que também tem uma série de tutoriais lá para a galera se situar, se ambientar e... Listas de discussão, tanto o artesanato quanto o Laboca tem. E, pô, velho, não é difícil. É só procurar lá algumas Google, Mestre Google, Laboca, Artesanato e Volt, que aí os links começam a aparecer naturalmente, né? De sites pessoais e referências, assim, sites de ferramentas, que tipo de ferramenta você usa para começar a entrar nesse mundo, começar a trabalhar. Estúdio Livre, né? Estúdio Livre também, cara, desculpa, eu esqueci, o Estúdio Livre é outro, que o foco é música, mas tem muito material também desse tipo de coisa aqui, ou lá. E com certeza, velho, Estúdio Livre. Você tem um site pessoal seu também? Sim, é o Geraman, com J, Geraman.info. E lá também, bem, tem links também para outros cantos, para se perder aí nesse assunto. Só uma outra coisa que eu tô lembrando para encerrar. O Artmóvel lá em BH, você já teve contato? Você já foi alguma vez? Não, já ouvi falar, logicamente, né? O Lucas até falando aí, e eu ia ver, mas meu cigarro bem. Mas já ouvi falar, Jabinhas, lá de Recife, participou esse ano. Ele foi em Belém, foi em Salvador também, pelo Artmóvel. Eu nunca participei, mas um projeto bacana. Mais do que se falou aqui, focado especificamente como a cultura digital na vertente artística. Eu queria saber a sua opinião na parte da cultura digital na transformação social, perspectivas. Tanto no avanço da arte digital, mas também como transformação social, por exemplo, na democratização ao acesso, como que você vê a política pública, tanto nessa, em relação à parte artística, como nessa questão como desenvolvimento social, se tem uma política estabelecida nesse sentido? Não, acho que a gente não tem política nesse sentido, eu acho. Potentes mesmo, e aí eu não estou falando só de arte, arte digital, é pior para arte digital, né? Porque as outras mais convencionais têm os seus canais mais tradicionais. Eu acho que tem um papel importante para a arte, o avanço de um pensamento crítico, sabe, das pessoas, né? A gente já tem esse atraso com a educação, que é uma coisa imensa. Eu acho que dava... A arte faz as coisas de maneira mais rápida, sabe? A educação requer formal. Eu acho que a arte pode acelerar isso, de você aprender a pensar, que é um... Né? Você vai para a escola, na verdade, para usar, aprender ferramentas. Mas eu acho que a gente esquece que a arte é uma... É a ferramenta. Ela que... Ela pode ser uma forma de transformação social. Só que aí a questão é, como política pública, não só você tem que ter o fomento, a própria, né? Como a formação, e aí na formação você está ali na criança, você está formando quem vai ser artista, quem vai ser... Lembrando de uma outra coisa, que acho que até você colocou naquela parte da questão do Itaú Cultural, essa questão da reforma de direito autoral. Qual que é a sua visão em relação à necessidade dessa reforma agora? Olha, eu acho... Eu nem sei se a reforma que está sendo feita agora avança muito, não. Mas eu acho que foi o que foi possível, né? Porque a defasagem da lei é tão imensa, né? E eu acho que se a gente for para onde o digital queria ir, aí você está mexendo... Aí você está mexendo com capitalismo, questões complicadas que acabam fazendo com que a reforma é uma reforminha, né? E na questão do canal contemporâneo, eu, por exemplo, não conhecia, eu ainda vou ter que acessar. E aí, para as outras pessoas que vão ouvir aqui agora, como apresentar o que é o canal contemporâneo às pessoas, assim, antes delas acessarem? Olha, é um canal de arte contemporânea, de comunicação de arte contemporânea, mas também de um trabalho, de um pensar o trabalho, pensar a comunidade, você ter uma ação política, né, reflexiva, crítica da própria comunidade. Então é um híbrido de rede social com publicação, né? Mas totalmente em cima do circuito de arte, né? De um sistema de arte. Então é muito político. É informação, conhecimento. É um canal para quem se interessa por arte contemporânea. Foi uma iniciativa dos próprios artistas ou uma iniciativa do poder público? Como que começou? Foi uma iniciativa minha. É um trabalho de artista. Já tem 10 anos, é um trabalho sem fim. E qual que é o endereço na internet para... www.canalcontemporaneo.arte.br. Só pra se eu não errar depois, o seu nome? Patrícia Canetti. C-A-N-E-T-T-I. T-T-I. É porque eu já tinha escrito errado aqui. Obrigado. Viu?